claramente nós temos pouco mais de 2 meses de execução de projetos. Neste momento temos cerca de 200 milhões de euros de FEDER em contratos de financiamento em execução e, portanto, no fundo é o valor que falta executar para encerrarmos o programa, 200 do milhões CREN, portanto, do CREN. Do programa que está a terminar. Exatamente, do PO regional de 2007-2014. E, portanto, significa que para encerrarmos o programa faltam executar 200 milhões de euros, são verbas que estão em contratos de financiamento e, portanto, temos uns meses, temos até final do ano para encerrar o programa. Digamos aqui que a maior pressão é acompanhar os projetos, alguns projetos que estão ainda atrasados, porque alguns estão atrasados, e é ter aqui uma medida de um plano B, aquilo é que chamamos overbooking, que no fundo é uma carteira de projetos já feitos, já executados, onde canalizaremos as verbas que não se conseguirem utilizar nesses contratos de financiamento, para que nem, costumo eu dizer, nem um cêntimo tenhamos que devolver à Comissão Europeia. Portanto, o grande... Espero que isso não aconteça. Não vai acontecer, de certeza absoluta. Não vai? Não, nunca aconteceu. Portanto, nunca aconteceu no país, quanto mais na região. Não vai acontecer porque este overbooking, é o que é o overbooking? É uma carteira de projetos que temos executados, que temos totalmente analisados, com relatório final submetido, portanto, temos a segurança de ter ali uma carteira de projetos bons, que cumprem regras e, portanto, para onde vamos canalizar o FEDER que não for utilizado nesses projetos que temos com o contrato de financiamento. No Centro 2020, temos neste momento, lançámos vários concursos para empresas e, sobretudo, para as estratégias das comunidades intermunicipais, para as estratégias dos territórios de baixa densidade e, portanto, temos neste momento em concurso cerca de 400 milhões de euros. Eu diria que isso significa que o programa operacional está em toda a força no terreno, o que é um grande desafio, porque estamos a encerrar um programa e iniciar outro com 400 milhões de euros em avisos, ou seja, significa que estamos a fazer a análise e que a execução do programa, a partir do verão, a execução destes valores vai iniciar. Pode ser iniciada a partir do verão. Porquê? Porque são as primeiras decisões para os avisos de concurso das empresas e é a partir dessa altura que também vamos poder abrir concursos para os projetos das comunidades intermunicipais, porque em junho estaremos a assinar os pactos de desenvolvimento e coesão com toda a certeza absoluta.